Na próxima segunda-feira, a Associação Fraternidade e Aliança apresentará ao público detalhes sobre o programa Família Acolhedora. A iniciativa tem como objetivo proteger os direitos de crianças e adolescentes que necessitam ser afastados de suas famílias de origem por decisões judiciais. Nesta primeira etapa, as famílias interessadas irão saber detalhes sobre as suas atribuições, conforme explica André dos Santos, gestor do programa. Então nós vamos estar explicando um pouco mais sobre o programa Família Acolhedora, tirando as dúvidas daquelas pessoas que já estão cadastradas e têm interesse em iniciar um processo de capacitação para ser uma família acolhedora, e das demais pessoas interessadas da região, tanto a região do Porto Meira quanto tanto a região do município de Foz do Iguaçu, todas aquelas pessoas interessadas em saber um pouco mais desse programa, quais os requisitos para serem inseridas no programa. Haja vista que não há muita dificuldade para as famílias serem inseridas nesse programa. Basta essas famílias ter um interesse e disponibilidade afetiva, principalmente, para estar recebendo crianças e adolescentes em suas residências. São crianças e adolescentes retirados do convívio familiar através de determinação judicial, estando numa medida protetiva, por isso é feito um acompanhamento pelo judiciário. Também há uma equipe técnica no programa Família Acolhedora que vai estar acompanhando essas famílias, vai estar orientando e vai estar contribuindo para que essa família possa garantir os cuidados básicos dessas crianças e desses adolescentes. Então nós vamos estar explicando um pouco melhor do programa Família Acolhedores e fazemos o convite a todas as pessoas interessadas estar conhecendo um pouco mais do programa, que tem interesse também em ser uma família acolhedora. Caso seja selecionada, a família receberá acompanhamento de uma equipe técnica, bem como um subsídio correspondente a um salário mínimo para auxiliar nas despesas com a criança ou adolescente. André dos Santos explica sobre o funcionamento do programa após as famílias serem habilitadas. A partir do momento que essa família ela é habilitada no programa Família Acolhedora, ela vai estar recebendo criança e adolescente encaminhado pela vara da infância da comarca de Foz do Iguaçu. Preferencialmente são crianças e adolescentes do município de Foz do Iguaçu mesmo, porque o programa é um programa municipalizado, então cada município ele deve ter esse programa segundo a própria legislação. Então esse é um programa focado a criança e adolescente do município de Foz do Iguaçu. Haja vista que outros municípios eles já estão implementando programas como esse, até porque é uma orientação tanto da legislação nacional como da legislação internacional priorizar o atendimento de crianças e adolescentes quando foram retiradas da sua família em família acolhedora, para evitar a institucionalização e uma série de fatores que aí pode se agravar, principalmente aquelas crianças de 0 a 3 anos, que é necessário fazer um atendimento mais específico, personalizado, um atendimento mais próximo a essa criança e adolescente, o que a família acolhedora pode proporcionar, garantindo aí o desenvolvimento psicossocial saudável dessa criança e do adolescente, contribuindo então com o seu futuro. O serviço é executado por meio do programa Guarda Subsidiada, pela entidade Associação Fraternidade Aliança. Na segunda-feira, a apresentação sobre o programa será dividida em duas sessões, uma às 14 horas e outra às 19 horas, na sede da associação, localizada na rua Paulino Ferreira, 56, na região do Porto Meira. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.